fiel som pra curtir. De Ferraz SP, tamo aí. Se for maloqueiro é igual a mim. Esse é o grande momento. Tá com os manos, com os meus parceiros. De a pé ou de nave tranquilinho. Agradeço por estar vivo. Quantos loucos nessa se foram. Político é ladrão de sonhos. As brechas da lei é seu apoio. Mas vai mudar de um jeito ou de outro. Só não pode faltar disposição a quem merece dar atenção. Caneta e papel é minha arma. Revolução é o crime da máfia. A graça de Deus é tão boa que o sol nasce pra todos. Aí Patinho quer usurpar essa dádiva. Os verdadeiros vão meter as caras. Demorou, molecão, encosta aí. O hip hop é o som pra curtir. De Ferraz SP, tamo aí. Se for maloqueiro é igual a mim. Demorou, molecão, encosta aí. O hip hop é o som pra curtir. De Ferraz SP, tamo aí. Se for maloqueiro é igual a mim. Tô no jogo e sei os que trapaça. Mas não vou ser a caça. Se você deres veneno pros outros, vai receber veneno em dobro. Tá firmão, vamos embora. Passa a bola que agora é a hora. Juro nem mano, sou ZAP. A minha brisa só no RAP. Um salve lá pro raspadão. Deixam pensar que lá tem ramelão. A selva é assim, meu amigo. Ardilose cheia de perigo. Situação são várias. Mas postura não muda a cara. Beat lento ou beat rápido. Só mostra que é capacitado. Demorou, molecão, encosta aí. O hip hop é o som pra curtir. De Ferraz SP, tamo aí. Se for maloqueiro é igual a mim. Demorou, molecão, encosta aí. O hip hop é o som pra curtir. De Ferraz SP, tamo aí. Se for maloqueiro é igual a mim.